Thinking Alternative. Olá a todos e sejam estupidamente bem-vindos ao programa mais frenético, barulhento, fenomenal, impressionantemente atraente, em grande parte devido à voz grave e apaixonante do seu respectivo locutor. Bem, é óbvio que estou que nem louco para voltar à deleitante rotina de escrever, apresentar e fazer crescer o The Freaking Alternative, o programa que não engana ninguém e que dá a cara como o programa que é a tua única alternativa. Ora visto, a última emissão foi para o ar a dia 30 de dezembro e foi, como tem a obrigatoriedade de saber, um viva ao novo ano e a todas as suas ínfimas possibilidades e também um emocionado e comprometido adeus a 2010 e a todas as brilhantes experiências musicais que nos trouxe, tanto nos concertos e nos festivais como fora deles também. Sei que sentiram saudades, eu também passei pelo mesmo, há que dizê-lo, noites sem dormir e um vazio do tamanho da Fafá de Belém dentro de mim. É verdade. Mas não temam, porque o TFA voltou a estar de boa saúde, mais bonito, impecável do que nunca e, adivinhem, com novo horário na grelha de programação da nossa porreiríssima ESC-FM. Basta olharem para o vosso relógio para verem que a partir de agora vamos para o ar aos domingos, em horário nobre, digamos, das 8 às 10, só com a música mais alternativa e fenomenal. Só. É um bom dia? Pergunto a vocês. Eu digo que sim. eyes, but the less a planet can recall. Students' eyes don't perceive the lies mounted on every fucking wall. Culture is well kept, I guess he bears playing a fool. Please sit stupid sick and listen to that bullshit that he learned in school. Europe ain't my fault to swing on. Get out of thing from it, yet I hang from it. Gotta get it together thing, like a motherfucking weatherman. Smoke sick flows into a tunnel to crack. Strangle and mangle the truth. Now that circle of hatred continues unless we react. We gotta take the power back. We gotta take the power back. Come on, come on. We gotta take the power back. Mete o dedo na coisa e aposta em qual foi o grandioso som que acabámos de escutar, assim como quem escuta. É esta fácil para qualquer bom apreciador de música, foi Rage Against the Machine com Take the Power Back. Mas a verdadeira magia da cena não reside aí, é verdade. Por acaso, e eu agora pergunto, por acaso não deram por uns quantos berros em background ou em back sound, como lhe quiserem chamar, durante o partir de loiça, digamos assim, pelo Zac de la Rocha e seus camaradas? Ah, pois. É verdade, sim. É hoje dia de mais um enorme TFA para a Carola. E como se não bastasse, é verdade, a confluência de enormes bandas e de músicas, como se tal não bastasse, ainda marmei em maluco e achei por bem edificar um especial de live tracks. Basicamente, e traduzindo para o português, faixas ao vivo, neste caso editadas em álbum ou encontradas espetacularmente pela net. E neste capítulo, meus caros, dou o braço a torcer e agradeço bastante ao nosso caro amigo Moreira, um dos desgraçados que já teve a oportunidade de por cá passar, ele que ajudou e bastante a encontrar alguns destes sons que vocês vão ouvir hoje. Mas segue a música, por agora, The John Butler Trio com Pick Apart, do álbum Live at St. Galen, 2005. Thank you. about me. I'm a hell man's out of my head, and I make me sad every day. I'm gonna shoot those little motherfuckers down, my thoughts will never take away. But it doesn't really matter who's the new hope, who's gonna go believe. Doesn't really sound me when everybody ever born in the beat of the street. Doesn't really matter who's the new hope, who's gonna go believe. Doesn't really sound me when everybody else is gone in the beat of the children believe you could live to 103. 103 is forever when you're just a little kid. So Cyrus Jones lived forever, grave digger. When you dig my grave, could you make it shallow so that I can feel the rain? Grave digger. Muriel Stonewall, 1903 to 1954. She lost both of her babies in the Second Great War. Now you should never have to watch as your only children are lowered in the ground. I mean, never have to bury your own babies. Grave digger, when you dig my grave, could you make it shallow so that I can feel rain? Grave digger. Ring around the rosy, pocket full of posies, ashes to ashes. We all fall down. Grave digger, when you dig my grave, could you make it shallow so that I can feel the rain? Oh, grave digger. could you make it shallow so that I can feel the rain? Oh, grave digger, when you dig my grave, could you make it shallow so that I can feel the rain? I can feel the rain, I can feel the rain. Grave digger, when you dig my grave, could you make it shallow so that I can feel the rain on grave digger? Grave digger. Arrepiante, é sem dúvida. Arrepiante. Basta ouvir o senhor para sabermos que fala do enorme Dave Matthews e, neste caso, da sua banda, os Dave Matthews Band, obviamente, a interpretarem o tema Grave Digger. Sei que gostaram, mas, e é importante realçar, meus amigos, o que acabaram de ouvir foi gravado ao vivo em Portugal e posteriormente editado num dos álbuns de Live Tracks com maior sucesso entre os fãs dos Dave Matthews Band. Remete para 2007 e para memórias de um pavilhão atlântico cheio e arrebentar pelas costuras, e a verdade é que eles merecem. E ainda bem que merecem, mas não são só eles que merecem, é verdade. Vocês também merecem, e muito acrescente. O tempo da ausência não me deixou enferrujado, vá, nem distraído, nem ridiculamente preguiçoso, nem nada disso. Não. Vocês merecem e eu continuo a trazer. Portanto, New Beats, meu povo. New Beats. New Beats. Opa, será que ouvi bem a hora do New Beats? Hora de voltar a ouvir a melhor rubrica de descoberta musical de sempre na Esques FM e arredores? Será mesmo? É mesmo? É, pois o New Beats voltou ao seu baile semanal depois de uma paragem de um mês. Mas, e deixem-me dizer-vos com todo o meu coração, esperança e também um bocadinho de afinco lá para o meio, que as férias lhe fizeram bem. O espaço reinventou-se, melhorou. E basicamente tornou-se mais forte, mais sólido e descobriu, como já estamos habituados, mais umas quantas pérolas musicais. E ainda bem. A de hoje, bem, a de hoje acho que muitos de vocês já terão tido a oportunidade de os conhecer ou pelo menos de ouvir falar neles, mas o que eu acho, lembrem-se sempre também, nunca se escreve. Sejam, portanto, re-bem-vindos ao New Beats. Sendo que estamos no começo de um novo ano, é de extrema importância e de vital necessidade que conheçamos as sonoridades, lá está, faz sentido, de um novo ano. Mas fica a pergunta, como fazê-lo? A resposta não poderia então ser mais simples, basta ouvir o TFA, ora viste, e este respectivo espaço, o tal do New Beat. Ora hoje, o dito New Beat traz-vos mais um grande, grande prato de música. Os senhores chamam-se The Vaccines, têm vindo a ganhar alguma notoriedade nos últimos tempos e devem tudo, imaginem só, a três singles lançados no mercado. É verdade, estes quatro londrinos de gema, de nomes Justin Young nos vocais, Arnie Orjovar no baixo e Freddie Cohen na guitarra, e ainda Pete Robertson na bateria, são o exemplo perfeito daquelas bandas que caem na simpática mão da crítica, dos críticos, e que por lá ficam balançando contentes por entre os dedos dos ditos senhores e senhoras especialistas musicais. Ora, os The Vaccines ganharam um enorme hype no final do último ano e tudo remete para um primeiro concerto da banda, este que foi em Leicester, que, por mais espetacular e improvável que pareça, veio a disputar numa tour contínua pela Grã-Bretanha, a dita terra da rainha. No entanto, isso foi só o princípio, na medida que 29 de novembro do passado ano, os vacinas atiram para o mercado, para os consumidores, para os apreciadores da música e para tudo o que é gajo esvarado na internet a fazer downloads, o seu primeiro single de toda a história, dá pelo nome Wrecking Bar, Ra Ra Ra. É verdade. Mais tarde surgem ainda dois grandes e ilustrativos singles da qualidade da banda, e, digamos, deixemos-nos agora de história e de mais história. Desta forma acabam assim por ser dados os primeiros passos para o consequente primeiro álbum, What Did You Expect From The Vaccines? E há que admitir que esta é uma excelente pergunta. Porquê? Porque já não é a primeira vez que associam estes quatro londrinos a só, e sublinho, só alguns pequenos, nomes da música como sejam, por exemplo, os Ramones e os The Jesus and Mary Chain. Só. Mas remeter uma banda de tão potencial genialidade para comparações que não lembram nem ao Menino Jesus ou à Vaca que Ri é coisa propícia à malta que não gosta realmente de música. E ainda bem que não é esse o nosso caso. Espero que os The Vaccines vos tenham feito bem à saúde. E pronto, mandei abaixo numa só frase toda uma pesquisa e preparação de meses e meses de árduo esforço. Não é mentira, foi ontem à noite. Despeço-me apenas e tentando salvar a minha reputação, alertando, por fim, para os que não sabem, que o primeiro álbum de originais destes senhores sai já no próximo dia 14 de março de 2011. É aqui um bocadinho. O New Beats, de lágrimas enxutas, volta para a semana por agora. Fiquem com Wrecking Bar. Ra, ra, ra. Freaking Alternative. Hoje, e como ouviram previamente, levei-vos à descoberta dos The Vaccines, os londrinos mais adorados pelo hype no presente momento. Mas como todos vós são a razão do meu viver, e como aproveito para relembrar, estão a viver o especial de Live Tracks do TFA, tenho de trazer mais cartas para a mesa, por assim dizer. Dessa forma, gente, e perdoem-me a expressão, arrotem lá com Kaiser Chiefs, partam a casa toda e no final... Beba um leitinho com chocolate, diz, que faz bem aos ossos. A gente já fala. I predict a riot. We'll be right back. Yeah. It's hard to explain, my friends. Freaking Alternative. Oh, Kaiser Chiefs, The Strokes e TV on the Radio. Muito bom. Sim, sim. E aproveitando as dos The Strokes, é caso para dizer que é hard to explain a quantidade de excelentes concertos que vão assolar o nosso país durante este recém-chegado ano. As organizadoras andam doidas, como as galinhas. Os festivais já têm nomes brutais confirmados, e só estamos em fevereiro, e imaginem só... Estes mesmos senhores encabeçados por Casablancas vêm a Terras Lusas, mais precisamente ao Meco, para deixarem os fãs do Superbox Super Rock com um sorriso de orelha a orelha. E ainda bem, não é? Eu espero ser um deles. Há dias felizes na vida de uma pessoa? Ora viste, há mesmo. Mas como falta ainda muito para o verão, que tal umas recomendações de shows ao vivo para ir preparando o esqueleto para as cabeçadas que virão na altura do sol? Bora? Vamos a isso. Esta chama-se Agenda Cultural. Agenda Cultural. Gente culturalmente espetacular, dou-vos as boas-vindas a esta que é a rubrica mais fantástica e deliciosamente recheada dos melhores concertos da atualidade a tomarem lugar em Lisboa, a nossa querida capital. Já não ouviam falar em concertos de qualidade, vai para muitos e muitos dias, não é verdade? É, pois, culpa minha, que sou preguiçoso, e também no mês de dezembro, cheio das suas festividades e de datas e demais datas que anulam a vinda de novos artistas a Portugal. Pronto, dezembro também tem dessas coisas, para além das férias, é verdade. Ainda assim, é tempo para levantar a cabeça, sacudir a poeira dos ombros e receber de braços bem abertos esta novíssima agenda cultural que... para além de vos continuar a servir de bandeja aos tais 7 concertos para os próximos 7 dias da semana, como vocês já deveriam, obviamente, saber, vai passar literalmente a dar-vos os melhores 7 concertos para a vossa semana, desde segunda a domingo, sem interrupções, sem hesitações e com tudo no sítio, porque, bem, deve-se um bocadinho à alteração do horário do TFA aqui na ESC-FM. Em pulgas para ouvir a coisa? Hã? Então cuidadinho que vem quente. Ora bem, 14 de Fevereiro, já amanhã segunda, temos a oportunidade de dar um salto à FNAC do Colombo, pelas 6h30, para ver o último trabalho de uma das mais talentosas bandas portuguesas. Depois de um registro gravado ao vivo na Capela da Misericórdia em Sines, com temas de Robert Johnson, Willie Dixon ou Lonnie Chatman, os Nobody's Business apostam agora num trabalho que inclui também 6 originais. It's Everybody's Business Now contém toda a paixão e ensinamentos que a banda retirou do blues, mas também a paixão que nutre, sinceramente, pelo country, bluegrass, folk norte-americana, jazz e por uma visão aberta das músicas do mundo que irá com certeza espelhar da melhor forma já amanhã pela FNAC. E como anunciar concertos de qualidade e passar regularmente música de grande excepcionalidade, digamos, de grande qualidade excepcional, seria mais isto, são coisas que cansam qualquer locutor, daí que ando a dormir pouco e tenho a língua constantemente suada. Portanto, próxima terça-feira, 15 de fevereiro, é para a desgraça na Casa de Lafões, na Rua da Madalena, é ali pertinho da Praça da Figueira. Como o bailarico é a melhor forma de meter as mãos literalmente nas meninas, tudo então a dar um pezinho no show dos Roda de Choro de Lisboa. A coisa promete, mas só se estiverem violentamente alcoolizados. Fica o aviso. E passamos agora ao enorme Music Box, espaço de referência musical na nossa capital. Ah, pumba, assim, uma rima. Durante o mês de fevereiro, Neri é responsável pelo clubbing às quartas-feiras, daí que 16 de fevereiro, próxima quarta, não será com certeza exceção. Citando a breve descrição exposta no site oficial do Music Box acerca do artista, Neri é DJ desde 2003, é um novo talento com raízes no old school, adapta-se aos públicos e aos espaços com muita, muita facilidade e os seus sets percorrem vastos caminhos a nível cultural e musical, viajando desde o jazz, desde o old school, funk e oldies, ao hip hop, breakbeat e drum and bass. Os seus sets de funk proporcionam momentos únicos acompanhados de scratch a partir de uma seleção de discos retirados de coleções exclusivas. Tudo a bombar para o cais do Sodré? Vamos embora, porque aquilo começa à 1 da matina e é clubbing tickets, que é para a malta se meter nos copos, como vocês devem saber. Portanto, não levem carro, seus bêbados yucatanos. Os Paus fecham a sua residência no Lux com o pulsar dos tambores já nesta quinta-feira, dia 17 de fevereiro. Para acabar mais alto, o que começou já muito em cima, à bateria siamesa junta-se também mais uma bateria. Parece excessivo, inconsequente, desnecessário e estúpido até, mas esta noite é para afastar todos os maus espíritos, para celebrar e limpar a alma, dizem eles, diz a própria banda. Como se não bastasse, na terceira bateria vai estar ainda Chris Common, o baterista dos Disarms Are Snakes. Uou, por 8€, só bem capaz de lá meter os pés. É bem provável que sim. 17 de fevereiro, quinta-feira. Já sabem, no Lux. A total compreensão daquilo que Peter Evans faz com o trompete ainda nos escapa a todos. É verdade, reflete sobre o futuro, faz perguntas, obriga a um reequacionar profundo sobre o papel do jazz no panorama contemporâneo musical. O senhor é sinceramente fenomenal. Ainda que tecnicamente modular, o trompetista nova-iorquino transcende um instrumento e liberta-se dele e de si também numa multiplicidade de variáveis que expandem uma linguagem que estremece sobre as suas funções seculares. É na sexta-feira, na Galeria Zé dos Bois, no Bairro Alto, por 8€. Portanto, abençoado seja. Música de qualidade masculada ao gozo e à chacota é coisa que encanta num sábado à noite pelas 11. Ora, se acompanhada por um bom pratinho de comida feita pelos prós do grandíssimo bacalhoeiro, bem, então a coisa compõe-se e fica perfeita, posso dizê-lo. Gostam de ritmos à Russian Style? É claro que gostam, portanto, malta que parte a casa toda, que nem os companhia algazarra também gostam. Quem é que não gosta, né? Então, se fazem favor, deixam um espaço na agenda para os da Gilbert's Feed Band. Já sabem, bacalhoeiro, música de qualidade, 19 de fevereiro, sábado, pelas 11. E chega-nos o tão sorridente domingo, último dia da semana. Vamos fechar em grande? Vamos, pois. A banda de fim de semana são, desta vez, os Long Way to Alaska, malta portuguesa que gosta de entoar cânticos e sonoridades excepcionais e incrivelmente ligadas ao ambiente, à natureza e à serenidade. Eles vão à FNAC do Colombo pelas 10 da noite e gostavam de contar convosco e com os vossos sonhos. Ah, que coisa mais bela de se dizer. Sim, senhor. Ai, que bem que me soube relembrar e, digamos, ressentir a trabalhar a que dá a montar um espetáculo de uma rubrica destas. É verdade, mas há que dizê-lo. Quem corre por gosto não cansa. Portanto, não esqueçam isso. Agora levantem o rabinho da cadeira, larguem o computador e juntem-se a este admirável esforço do vosso locutor para conhecer mais e melhor música. Concertos para a Carola? Yes, sir! The Freaking Alternative. Ui, e que rajada de boa música ao vivo, até aleija. Mas falava-vos há pouco dos The Strokes e do seu concerto a dia 16 de julho. Há uma razão para os nova-iorquinos andarem em tour? Ah, pois há. É verdade, o novo disco já anda aí a escaldar e parece que se vai chamar Angles. E para os que desconhecem, ou que simplesmente não foram a tempo, ouçam bem, os The Strokes deram para simpáticos. E deram, digamos, a todos os interessados uma hipótese de ouvirem aquele que é o primeiro single da coisa. Chama-se Undercover of Darkness e está bem bom, digo eu. Se gostavam de ouvir esse mesmo tema aqui no vosso The Freaking Alternative, basta-vos participarem de corpo e alma na construção deste mesmo programa, dirigirem-se ao Facebook do mesmo e lá votarem no futuro top 20 daquele que é o programa mais lunático em toda esta SFM. Têm 20 músicas à escolha, portanto, choose wisely. Por exemplo, o Matt Berninger dos The National não foi lá votar ainda e agora perdeu toda a esperança. Pois é, até pediu à Raquel que o matasse e tudo. Não acredito que acabei de dizer isto. Bem, tem que ouvir do EP Cherry Tree ao vivo The National com Murder Me, Rachel. Daí a piada. As minhas desculpas. The National. Goodbye to pretty boy. black and white and white and pink, pitch of blue, between the words I think and the pitch, all sweet on the sound. You can tell if they bring my heart way I want it when I started writing a slave to you. If I could, you know, I would just hold your hand if you didn't understand. I'm the man who loves you. R.I.P. is a busy sea, spinning wheels and hounds of feel for stones to throw. Beat that bun, come back home. It make no difference, ever known. It make no difference, ever known to me. If I could, you know, I would just hold your hand and you'd understand. I'm the man who loves you. Freaking Alternative. E outra grande novidade. Agora já não há paragem para xixi. Achei importante dizer. Acho que se FM acha o The Freaking Alternative tão bom que quer dar 2 horas disto sem parar, sem dar para respirar sequer. Não sabem eles onde é que se meteram. Bem, portanto, vamos fazer-lhes o favor e assim, muito de repente, Steady As She Goes, The Raconteurs. Ao vivo, ó, The Raconteurs. Everybody here for that? Most of all, you, Brendan. Let's try it again. Brendan has blown a tube on his amp, and LJ is just blowing my mind. Yeah, when you have completed what you thought you had to do, and your blood's been pleaded to the point of stable glue, well, then you get along. Then you get along. Get to it. We'll be right back. light up your lighter. You all smoke, I know it. It's like a big birthday cake. Heaven smiles above me. Que prazer reouvir os Rainhas da Idade da Pedra. Uma tradução assim um bocadinho à letra. Já sentia saudades e, para aqueles que, como eu, idolatram o Josh Ohm e os seus Ohmies, fiquem sabendo que eles andam em concertos e em planeamento de uma tour. Há até quem fale no começo de um novo álbum, mas não nos alongamos muito nesse campo, nesse assunto, porque há a possibilidade de ocorrer o risco de vir a ser processado por especulação ou por outras coisas bonitas do género. Se tal dava fama ao programa... Dava, mas não era a mesma coisa. Pois é. Passemos à frente e vamos ter Azevedo Silva, que eu já não digo coisa com coisa. Esta chama-se De Olhos Fechados, do álbum Ao Vivo, na Sociedade. Tu perdes tempo com o tempo de antena no... E o dia a dia banal não torna a vida melhor. Dizes que não lhe sinto, talvez logo se vê. Quem sabe me tocares virar a vida do avesso. Que nos separa, dá força zero e impede o crer. Agora sintas nos ossos que o tempo está para mudar. O frio é mais um motivo para te refugiar. Seres moderno e oco. Portanto, até agora, tudo a correr às mil maravilhas, vá. É mais calmo. Mais coisa, menos coisa, mais estupidez, assim, menos estupidez. Mas isso vos garante, é bem provável vos garante, que tudo venha a correr ainda melhor depois das seguintes músicas. Música portuguesa é boa? Sim, é verdade. Não temos dúvidas disso, ainda para mais quando ouvimos o grande Luís com a sua guitarra acústica. Mas não sabe tão bem explorar o que o mundo nos dá também. É que sabe, pois. E ainda para mais se for, lá está, e em prol do programa de hoje, ao vivo. Tão bem que saberia, hein? Portanto, só assim de repente, Eric Clapton com Wonderful. tonight. Freaking Alternative. hands have been struck between the seven bowls and the anvil. Prehistoric garbage trucks got the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing the monster mass. Taxis and a home, only taking calls for care. Don't know how it happened, it all took place so quick. All I can do is send it to you and your latest trick. Now my door was standing open. Yeah, my heart had got a broken. It must have had a pass key made out of wax. It was rubbery wristlets, not playing the blues from 12 miles down in Lover's Lane. He never had the intelligence for use 12 keys hanging off of my chain. Don't know how it happened. Desculpem por mais uma vez a falta de modéstia, desculpem, mas estou aos pulos da minha cadeira. Não estou porque senão vocês ouviam, mas é como se estivesse. Tanta coisinha boa que está a passar neste programa que até faz impressão na espinha. Não sei se têm noção, mas acabámos de passar por uma temporada, por uma grande temporada aliás, musical com Eric Clapton e a sua Wonderful Tonight, Portishead com Only You e ainda Dire Straits com a majestosa e delirante Your Latest Trick. Acho que não conheço sei lá, viva alma que não se babe a ouvir este hino ao amor. Ou se calhar até conheço. É bem provável que conheça porque babar não é. Bem, já que apanhámos a onda das coisas ridículas, aproveitemos e saltemos pelo The Freaky Moment, o momento do humor semanal do vosso The Freaking Alternative. Cuidadinho, e muito cuidadinho, que hoje um senhor da terrinha veio comprar coisas à capital. Mas é, ora ouça, The Freaky Moment. The Freaking Moment. Um velhote da terrinha chega a Lisboa, saído do comboio, com uma cesta cheia de pintinhos. Ao passar pela baixa, dirige-se então a um prédio e fala com o respectivo porteiro. Olha, desculpe, bom dia. Eu queria comprar este prédio, faz favor. Bom dia. O senhor, desculpe, mas estes andares estão todos comprados. E os respectivos donos não os querem vender. Está bem? Oh. Chateado, o velho desiste e vai então ao McDonald's do Rossio em passo acelerado e com um sorriso meio lunático nos lábios. Sem perder tempo, dirige-se desde logo à gerente de serviço. Olha, desculpe, bom dia. Eu queria comprar assim este edifício bonito, faz favor. Oh, meu senhor, este edifício não está à venda e o McDonald's não é algo que se venda assim da noite para o dia. Toma, desculpe não é. Lá, mas se não está com fome e não vai comprar nada, vai ter de sair. Então? Mais uma vez o velhote baixa os braços e desta feita dirige-se ao edifício da câmara. Ao entrar, dá de caras com a recepcionista. Olha, desculpe, eu queria comprar assim este edifício, faz favor, tem ali bandeiras, é bonito. Meu amigo, este edifício é da câmara e não está à venda. Da câmara? Não percebi. Sim, e de qualquer maneira, onde é que o senhor tinha tanto dinheiro para adquirir tudo isto? Ah, acha que não tem? Tenho essa senhora! Ah, sim? Então explique lá de onde é que tirou tanto bago. Olha, bote conta. A minha filha escreveu para a Terra a dizer que tinha vendido o pito e tinha comprado um apartamento, um carro, um helicóptero, uma praia privativa. Daí que eu pergunto, acha que com todos estes pitos malentes que eu tenho aqui neste cesto não sou capaz de ganhar dinheiro suficiente para comprar este edifício? Hã? Freaking Alternative. Ah, mas que piada louca. O estúdio está de pantanas. Eu, por acaso, não teve assim tanto. Não, mas foi giro. Foi giro. Agora, a sério. E como é já habitual, e vão os agradecimentos do costume para os nossos semi-atores de serviço. Neste caso, David Francisco, como o Sr. Labrego. Oscar Góes, como porteiro de um prédio sabe-se lá de onde. Rita Miranda, a.k.a. Mimi, como gerente subnutrida e mal paga no McDonald's, e a Rita Bernardo como recepcionista da imaginária Câmara de Lisboa. E esta aqui ficou para os mais espertos, digamos. A todos vós, o meu sincero obrigado, acima de tudo ao Oscar, que tem sido o meu editor do The Freaky Moment, tipo assim, à maluca. Oscar, és da Madeira, mas a malta continua a gostar de ti. Está bem? Pronto. Largando agora as brincadeiras, passemos antes para um senhor que passou a vida, lá está, a brincar. E mesmo brincando, e isto sim, mesmo brincando, conseguiu alcançar o quiçá inalcançável. Hein? Que poeta este vosso locutor. Frank Zappa com Ian Underwood Whips It Out, ao vivo, em Copenhaga. My name is Ian Underwood and I'm the straight member of the group. Wowie zowie. One month ago, I heard the Mothers of Invention at the theater. I heard them on two occasions and on the second occasion I went up to Jim Black, and I said, I like your music, and I'd like to come down and play with you. 2 days later, I came up to the recording session, and Frank Zappa was sitting in the control room. I walked up and said, how do you do? My name is Ian Underwood, and I like your music, and I'd like to play with your group. Frank Zappa says, what can you do that's fantastic? I said, I can play alto saxophone and piano. And he said, all right, whip it out. Thank you. Thank you. of yonder, baby. Lord, that's where my baby stays. Lord, I'm listening to the red house over yonder. Lord, that's where my baby stays. Hey, I ain't been home to see my baby. Quis fechar da melhor forma e, assim sendo, caiu aqui que nem gingas o meu puto, vá, Jimi Hendrix, o rei da guitarra, da música, do rock psicadélico, por aí fora. You name it. Ouvimos Red House, deste grande senhor, ao vivo, em nada mais, nada menos do que Woodstock. Caso para dizer, quem me dera ter vivido na altura. Mas afastemos os pensamentos menos positivos daqui e com os Linda Martini, digamos... Adeus, tristeza. E bem alto, de preferência. Ora bem, Linda Martini. Isto está feito. Está feito. Assim, pá. Primeiro programa do ano, ainda que com algum atraso, há que dizê-lo. Mas pronto, primeira do ano, check. Espero sinceramente que tenha estado do vosso agrado e que este especial Live Tracks vos tenha deixado gulosos e desejosos por concertos. Concertos. E já agora, concertos. Até mais não. Aproveitem, meus amigos, que a juventude não dura para sempre e vocês bem merecem. Bem merecemos todos. Para além disso, e de tudo o resto que infelizmente têm de fazer na vida e que não interessa para nada, não podem esquecer ou perder o nosso próximo programa para a semana no mesmo sítio e à mesma hora, das 8 às 10, novo horário, não esqueçam. Enquanto a coisa não chega, vão indo ao nosso Facebook para ver as atualizações diárias deste vosso espaço e para meterem no tal top 20 de que vos falei, mais awesome, naquele top mesmo tipo brutal, dos programas de rádio nacionais, um X. Vão lá meter um X, ou uma bolinha, na música que vocês gostavam de ver, tipo, em primeiro lugar, e pronto, e basicamente é isso, está bem? Bem. Por fim, continuem com o habitual feedback através do e-mail tfa.escfm@gmail.com. Nós cá nos ouvimos para a semana e aqui fica o vosso momento zen. O momento zen. Tratem de meter isto nas vossas cabeças. O mundo não gira em torno de todos vós. Não. Só quando bebem demais. Freaking Alternative.